973. 973, bom dia, contato radar, vigilância. 10-9-8-3, poderia coordenar a proa direto Leda ou Brit? Cruzado Leda. Leda, obrigado. Salvador na escuta. É o Mike Bravo Golf? Mike Bravo Golf, afirma, prossiga. Solicitando autorização de reboque, posição de número 7, pátio 3, para o finger de número 2, pátio 1, novo. Autorizado reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Será feito, grato. 7, Bravo Golf, está autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término. Será feito, grato, senhora. Número 73, chame Recife, em 251, caso negativo, 133, decimal 95, bom voo. 251, 3395, bom dia. Salvador é o Bravo Golf retornando. Pátio Bravo Golf, prosseguindo. Informando o término do reboque, ponte de número 2. Obrigado, bom dia. Bom dia. B59, autorizado a chegar a Mavi, desça para o NVD, voo 050, quer negar no 092. Bonato 259, deita para 2 mil pés e reposta estabilizado no localizador que é Carlos Zé 112. Voo 9259, pode manter a high speed abaixo de uma centena? Confirme. Velocidade a critério 9259. A critério 9259. 7. 6557, bom dia, informação Golf, Campinas, nível 360, copia? Copia. Autorizado para Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita, antecipa a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso no 1,6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1,19,35, aciona 5,1,27 no transponder. 0 da El, Leda Bridge 1935, Amplio Zulu 165527. 5557, portão 9, chama Trump, chamar o cancelamento. Chamará o 5557. estabilizado no localizador, tem o campo à vista, Gol 9259. Gol 9259, time Torre, 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, bom dia. 9-5-9-2-5-9. 9-5, bom dia. Torre Salvador, Gol 9-2-5-9, final, pista 1-0. Bom dia, 9-2-5-9. Reporte baixado e travado, ajuste 1011. Vento calmo. Ajuste 1011, Gol 9259. O Gol 9259, passando 1000 pés, baixado travado, está 3 milhas para pista. 9259, pouso autorizado, pista 10, 010 graus, 04 nós, pouso autorizado. Livre pouso na pista 10, Gol 9259. Direita Alfa e Juliette, portão 1-0. Observa o form veículo a partir do meia-dúzia. Ok, Alfa, Juliette, Bruno 0, seguindo o follow me a partir do meia-dúzia. 9259, obrigado, boa noite. Azul, bom dia, o 1161. 1161 no Guarulhos, aguarda cópia. Aguardando pra Senta Gol. Escuta. 360 autorizado, Guarulhos, foto do plano de voo, decolagem da pista 1-0, curva à direita, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge AP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após Conforme. Controle em 1-9, decimal 35, aciona 5-1-3-1. 360 autorizado para Guarulhos, decola da 1-0, da Euleda Bridge, AP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após 1935, 5131, gol 1-1-6-1. É, tu reporte pronto, puxa acionar 1-1-6-1. Reportaremos, obrigado. 8, Salvador, 35557. Tá livre, chame táxi. Chama lá, 35557. Salvador, o gol 1161, pushback acionamento, portão 11. Autorizado, enquadração contra aéreo, chame para o táxi 1161. Chamaremos para o táxi 1161. Táxi 35557 está com uma centena a bordo, 3 horas e 40, alternando o Ribeirão Preto. Está livre até o ponto de espera, via Pátio Índia, ajuste 1011, chame para decolagem. Chamar para decolagem. decolar, vento calmo. Via Pátio Índia, no ponto de espera 118.95, 1011 o ajuste, o número mesmo. Decolou 29, 1, 2, 1, 1, 9, decimal 3, 5. 19, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 7. Boa. Controle Salvador, boa noite. Bom dia, 3, 5, 5, 5, 5, 7. 5557, contato radar, suba para o 360, autorizado vai direto Leda, pode vir da pista. 7 voando direto Leda, a 35557. Oi, Salvador, bom dia, gol 1161, passo espera da... Autorizado a linha aí decolar a pista 10, vento calmo. A linha aí decola 1 a 0. Eduardo, 1161 aos 331-19 decimal 3. 1935, gol 1161. Projeto Salvador, bom dia, gol 1161. Número 1, contato radar, se você está no nível 360, saída da El. 360, da El, 1161.